Yeah, vencendo eu aprendi. Sonhar com a paz enquanto fortaleço o caos na terra antes de dormir. Mas vencendo eu aprendi a sonhar com a paz enquanto fortaleço o caos na terra antes de dormir. Não há quem nos pare, não dá, não dá. Outra dose quase sobe a mente. 4:15 eu sinto que às 20 eu já vou ter vivência pra um milênio. Deixa o que queime. Pólvora, sangue, gangue, sirenes. Voz e as ideias que fazem cês tremer. Nós e os mesmos vícios de sempre. Sem pena apenas pelo cash, não é? Ando entre prédios, amando pecados. Mato no tédio, amando do sonho. Marco ponto na memória dela. Vida leve, eu levo nível velho inimigo e mais um hino de guerra. Viemos como pesadelo em sono leve. Vida breve deve ser calma de outras vidas. Armada até os dentes, mata bad in cush. Hennessy que venço melhor, sempre. Passei por muitos obstáculos, tive que ter estratégia. Nem sempre um bom soldado de batalha tá preparado pra guerra. Então me joguei, ninguém me segura. Nunca perdi pra viatura. Apliquei nos filha da puta. Rima elevada bem diferente do que você escuta, mano. Não tô aqui pra mostrar que sou superior. Isso quem disse foi seu produtor. Quero dinheiro no bolso, foda-se amor. Foda-se além, em terra de mudo quem canta é rei. Visão policial, nunca enxerguei. Matéria de 20 erros foi em prol dos 500 que eu acertei. Ninguém vai correr por mim, então nunca vou correr por você. Pra quem? Penso que já era o fim. Vou ter pra surpreender, porém daqui eu nunca saí. Esquita você. O jogo sempre esteve na minha mão. Iludidos são aqueles que acham que eu nunca vou vencer. Vencendo eu aprendi. Sonhar com a paz enquanto fortaleço o caos na terra antes de dormir. Mas vencendo eu aprendi a sonhar com a paz enquanto fortaleço o caos na terra antes de dormir. Sigo sem culpa, planejo a fuga. Sem sua ajuda, sensor não apita. Viúva grita, morte não sangra. Fé só se mostra pra quem acredita. Eu sigo sem culpa, planejo a fuga. Sem sua ajuda, sensor não apita. Viúva grita, morte não sangra. Fé só se mostra pra quem acredita. E a cena foi forte, seu dia de sorte. Sem medo da morte, num tiro eu resolvi. E a cena explode, meu dia de sorte. Sem o medo da morte, hoje acaba aqui. Ancha, vara, madruga. Estou pelas ruas da norte. Não adianta ter ginga, flow e dinheiro aqui. Tu tem que ter sorte. Meu carro foi tu que me deu. Minha casa foi tu que me deu. Aprendi que dormir com dinheiro, tu dorme sem paz, tu dorme sem Deus. Já não sei mais quem sou eu. Não sei mais quem sou eu. Não sei mais quem sou eu. Não sei mais quem sou eu. Yeah, vencendo eu aprendi. Sonhar com a paz enquanto fortaleço o caos na terra antes de dormir. Mas vencendo eu aprendi a sonhar com a paz enquanto fortaleço o caos na terra antes de dormir.